outra vez. Meu coração te procura outra vez. A solidão me tortura e eu aqui com essa saudade bandida. Falta amor, falta você, minha vida. Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus. Traz de volta meu sorriso, pelo amor de Deus. Estou perdido de desejo, estou apaixonado, aborrecido, coração magoado. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, estou de mal com tudo. Obsessão, amor de vagabundo. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso de você aqui. Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso de você aqui. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer. Sem seu amor tudo é saudade, faz minha vontade.